Sou eu ou é o guia? A verdade sobre animismo e mistificação na Umbanda. Se você começou a incorporar recentemente, é quase certo que já se viu em um mar de incertezas. Será que sou eu ou é o guia? Será que estou fingindo? Eu que fiz esse movimento ou foi a entidade? Esse frio na barriga e o medo constante de estar cometendo uma marmotagem é uma experiência universal no terreiro. Saiba que essa dúvida não é um sinal de falta de fé, mas o início de um despertar para a compreensão de como a espiritualidade realmente se manifesta através do nosso aparelho humano. O medo do animismo, reclamando o sagrado. Muitas vezes, o termo animismo é usado no senso comum de forma pejorativa, como se fosse um erro do médium que acha que incorporou, mas não incorporou. Entretanto, como especialistas em teologia de Umbanda, precisamos elevar esse debate. Existe uma diferença fundamental entre a visão espírita tradicional, que vê o animismo apenas como uma interferência da alma do médium, e a visão antropológica e afro-indígena, que é a base da nossa religião. Na Umbanda, o animismo é a celebração da vida em todas as coisas, na montanha, no mar, no vento e em nós mesmos. Quando falamos de incorporação, precisamos entender que o médium não é um objeto oco. Você possui uma veste anímica, sua alma e seu corpo. Para entender a mecânica da alma, imagine uma fantasia de dinossauro. O espírito, ao se aproximar, veste essa fantasia que é você. O guia não toma o seu lugar, ele se acopla a você. A manifestação dele será, obrigatoriamente, limitada pelos movimentos e pela estrutura dessa veste. Por isso, toda a incorporação é, em algum nível, anímica. A entidade utiliza suas memórias, seu vocabulário e sua energia para se comunicar. O animismo não é uma falha mediúnica, é a condição biológica e espiritual necessária para que o invisível se torne visível. A veste anímica é o ponto de encontro entre o humano e o divino. O filtro humano, a manutenção do veículo. Uma analogia clássica que usamos para acalmar o coração dos iniciantes é comparar o médium a um carro. Alguns médiums são como um Fusca, outros como uma Ferrari. O modelo do carro refere-se ao tipo de mediunidade, se é consciente, semiconsciente ou inconsciente. Muitos acreditam que a Ferrari, o médium inconsciente, é melhor ou mais evoluída, mas a verdade teológica é outra. O que importa não é o modelo, mas se a manutenção está em dia. A manutenção é o seu preparo mediúnico, sua higiene espiritual e seu estudo. Um Fusca bem regulado entrega a mensagem da entidade com a mesma eficácia que uma Ferrari. O fato de você sentir, ouvir ou lembrar do que aconteceu não invalida o fenômeno, apenas indica que o seu filtro anímico é mais presente. A linha tênue. O que é realmente a mistificação? Enquanto o animismo é natural e inevitável, a mistificação é o seu oposto ético. Mistificar é fingir propositalmente. É o ato consciente de enganar, de passar na frente da entidade para satisfazer uma vontade própria. Enquanto no animismo a aula do médium participa do processo de forma involuntária e orgânica, na mistificação o médium mente. Ele simula trejeitos, inventa mensagens ou força uma incorporação que não está ocorrendo. É fundamental separar o filtro natural da mentira deliberada. O teste dos três filtros. Como saber se é você ou o guia? Para ajudar você a navegar nessa autoanálise com honestidade radical, proponho três filtros práticos de diagnóstico. O porquê da ação. Eu faria isso em sã consciência? Há uma lógica física para eu agir assim? Por exemplo, se você é uma pessoa tímida e de voz baixa, mas a entidade solta uma gargalhada estridente que chega a tensionar suas cordas vocais, ou se ela consome cachaça e tabaco, substâncias que você pessoalmente detesta ou não consome, esse é um forte indício de que a vontade vem do guia, não de você. A rotina e os trejeitos. Esse comportamento condiz com minha personalidade cotidiana? Se os gestos e a dança e o sotaque da entidade são completamente alheios ao seu repertório de vida, você está servindo de canal. A necessidade oculta, o filtro do ego. Eu estou buscando aprovação ou poder? Esta é a pergunta mais difícil. Muitas marmotagens nascem do desejo de parecer um médium forte ou de demonstrar autoridade sobre os outros. Se a ação visa satisfazer o seu ego ou atrair atenção para si mesmo, você está no terreno perigoso da mistificação. A ética do terreiro, a gravidade do atendimento. Alguns dizem que mistificar faz parte do aprendizado, mas essa é uma afirmação irresponsável. O atendimento espiritual é algo sagrado e de extrema gravidade. Imagine um consulente que entra no terreiro em total desespero, contemplando o suicídio como única saída. Ele busca ali sua última esperança. Se um médium, por vaidade ou por pressa, resolve mistificar para dar um conselho de poder, ele pode destruir uma vida. A responsabilidade do médium é com a verdade. Por isso, o desenvolvimento mediúnico tem seu tempo justo. Ninguém deve atender sem estar devidamente preparado e seguro de sua conexão. Conclusão: o valor da paciência no desenvolvimento. O desenvolvimento mediúnico não é uma competição de quem incorpora primeiro ou quem dá a consulta mais impactante. É uma jornada de autoconhecimento e construção de um relacionamento íntimo com seus guias. Não tenha pressa. O seu tempo é único e a sua honestidade vale mais do que qualquer performance mediúnica. Ser um médium honesto, que assume suas limitações e respeita sua veste anímica, é um chamado muito mais alto do que tentar ser um médium poderoso. Para refletir, em sua caminhada no terreiro, você tem buscado ser um canal limpo para a espiritualidade ou está mais preocupado em atender às expectativas e aos olhares de quem está ao seu redor? Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.